Só do Salvador, eu vou 0731, com informação mais 300 Porto Rico. Zona 073, tá pronto pra cópia? Correção, qual é o nível que solicita? 300? 300, qual nível que está autorizado? 340. Autorizado, Porto Seguro, nível 340, via pelo UISC 50. Acolada 1-0 com curva à direita, na abertura da EL, leda após direto destino. Acene no transponder 5447, controle 120 decimal 8. Autorizado 340, Porto Seguro, pelo UISC 50. Acolada 10 da EL, leda após corrigindo. Da EL, leda e direto Porto Seguro. 5447 é o transponder, 208 é o controle, eu vou 1073. Tá correto, chame pronto para o pushback acionamento, gol 1073. Não é não, certo. Através de Pituaçu, Mike Charlie Juliette. Mike Charlie Juliette, chame torre 1895. 1895, chame. Gol 1982, desce para 4.000 pés, ajuste no 014. 4.614, gol 1982. Gol 1888, desce para o nível de voo 050. Nível 050, gol 1888. Mike Juliette, bom dia, o ajuste no 014, vento 1 no 0 grau, 1.09, continue a pressionação, rapagino para o Chapuã. Salvador Ground, American 980, ready for taxi information, Lima. American 980, approved to taxi, holding point runway 10 via Main April, India Alpha. Holding point, tower frequency 118.95, Q182014. Theodore, Apron, Juliet, India, to hold point 10, 11895, American. Controle de Salvador, TAM 3859, decolado no circuito. TAM 3859, contato radar, saída Arbor, tudo em mantém a nível de voo 340. 340, TAM 3859. Trip 5221, chame Centro Recife na frequência 1260, alterna 1288. Trip 5414, tá full, aliás. Trip 5414, complete a final, chame torre 1895. 2895. 260-288, para 3582. Autorizado, atenção de pouso no pátio 3, pouso direto, está autorizado. India. Apron in India, to help American manager. Canal direto para o Pátio 3 direto. Torre Salvador, muito bom dia. Trip 5414, tá full, aliás. Trip 5414, continue em aproximação. Pode baixar de travado, ajuste no 014. O 1014 está com o trem embaixo de travado. Trip 5414. Para 2.000 pés, ajuste no 014. Autorizada a final ILS X-Ray, reposta estabilizado. 2014, X-Ray, reposta estabilizado, 982. Aqui, Tiago Juliette, confirme intenções do Bat 3, a permissão de quantos minutos? Abastecimento, apresentar o plano e decolação. Gol 1888, desça para 3.000 pés, ajuste no 014. 3.000, com fora zero no táxi, 4. O 354 no 4, livre o pouso na 10, o vento 090 graus, 12 nós. Livre o pouso, 90 com 12, obrigado. 90 com 12? 12 é isso, obrigado. O Mike Charlie Juliette, tráfego avistado, evite sobrevoo de aeronaves até o pátio 3 autorizado. O vento 100 graus, 12 nós, informo 1, ATR da trip agora na final do 10, na curtíssima. Fique atento. Ok, não vai interferir com o mesmo, sem sobrevoo, autorizado pouso direto pátio 3, Juliette. Gol 1888, reduza para 1909 mais. Reduzindo 190 mais, 1882. O Juliette está no pátio 3, vai taxar até a posição do fiscal. Gente, pessoal, no zero prevista para o Mike Charlie Juliette. Somos 49, você pode ficar livre. Canamite Zero Line, open weight, runway 1-0. American 980, we do not have our number, we need to hold. American 980, clear to line, open weight, runway 1-0. American 980 needs to hold our position, unable to line up the way. Into the tower, American 980. Gol 1982, complete a final, chame torre 1-1895. Quebrou 5414. 414, solo 50, controle, corrigindo o torre. Solo, 121, decimal 9. 1-2-1-9. 4, autorizado a final ILS, é posto estabilizado. 2-1-0-4, autorizado a final ILS, we're gonna need about 2 or 3 minutes before we can take off. Oh, ok, you report to tower, ready for takeoff, American 980. Júlio Salvador, tá 3859, cruzando 1-4-0. Centro 3859, agora transferência para o centro Recife. Está de vá, obrigado, senhora. Qual é a coordenada? 5 minutos descent position, ok? Ok, we'll hold our position and we'll advise when we're ready to take off. America 980. Torre Salvador, bom dia, agora 982, 1.5 de externo, baixou e travou. 1982, bom dia, ajuste no 0, no 4. Autorizado pouso na pista 1-0, vento 1-0-0 graus, 1-1-9. Ele 14, livre, pouso no 1-0, gol 1982. 60-288. Thank you. saída da El é da Eut. E o transponder é 5175. Salve, você poderia informar a posição de parada do trip? 5414? Está aparecendo para mim 3. Afirmativa, é ativo agora aqui o cara do Empaiano, obrigado. Nada. Tá correto, confirme o estimado para o pushback e o acionamento de táxi, o trip 5345. Ok. Boa noite, 88, campo de aproximação final, Sumi Torre, 1 noite, 95. Boa noite, 88, Torre 8, 95. Obrigado, tá bom. Oi, Salvador, bom dia, boa noite, 88. 2:30 para o externo, X-Ray da 10. 1-8-8-8, bom dia, continua a aproximação, voltando pista limpa, ajuste no 0-4. Vamos no 0-4, ajuste, prossegue para a pista 10, aguarda sua autorização. Boa noite, 8-8-8. Charlie, Mike, India, na chegada Bonf, desça para 4000, ajuste 1-0-1-4. Chegada Bonf, 4000, 0-4, tá bom. Janema 250, desça para 2000, ajuste 1-0-4, autorizado ILS XA, reporte localizador. Desce para 2000, 1-0-4, está autorizado, reportaremos estabilizado no localizador, ou Janema 6250. Salvador Tower, American 90, fully ready, runway 10. American 90, maintain position, the HA traffic on the final 10. Maintain position, American 90. Salvador, bom dia, gol 1982, Lisa. Bom dia, gol 1982. Taxi via Alfa, reportante do Juliette. Alfa, reportante do Juliette, 982. Vai manter bonf e reportar para modificação de regras. Canaan 0, clear to line up and wait, 1-0. Line up and wait, 1-0, American Niner. Uno 888 no solo 57, livre à direita, solo 121, décima 9. Direita na Foxtrot com solo 219. Obrigado. 705982. Bom dia, Diego, 1888, segue CV Alpha, Juliette para o portão 04. Alpha, Juliette 04, 1888. Zero clear to take off 1-1-0, wind 110 degrees, 1-1-0. Let's take off 1-0, American. Está no localizador, o Oceaner 6250. Oceaner 6250, complete a aproximação final e chame a torre na frequência 1-8-95. 895, tá bom. Salvador, boa, bom dia, Oceaner 6250, estabilizado no localizador. Oceaner 6250, bom dia. Continua a aproximação, repete no externo embaixado travado, ajuste no 0-4. Cliente, 6250. American 980, airborne F59. Call to Salvador approach, frequency 120.8. 120.8, American 980, bom dia. And Salvador, American 980, good to climbing through 3000 for flight level 350. American Line 980, with a contact climb to flight level 350, Puka departure. Climbing 350, Puka departure, American 980. 6250, livre pouso, pistão no 0, vento 110 graus, 119. Livre pouso na 110, ouça, né? Confirma o vento, por gentileza. 1-1-0 graus, 1-0-9, Oceaner 6250. Obrigado. Papá Romeu, bravo, bravo, dá pra seguir. Gente, confirma a altitude que mantém. Se mantém na linha do litoral, reposta ingressão nos corredores visuais. Bravo, bravo, até prossiga. então reporte no Farol da Barra, Bravo Bravo Hotel. Fale, mais 500 de Abruzzia. Tente por quantas milhas de antena? Por 10 milhas. From board, 3 hours and 6 minutes endurance of the name Galeon. Approved to taxi until holding point runway 10 via main April, Indy Alpha. Holding point tower, Roman light decimal 95, QNH 1014. Via April, Indian Alpha, at holding point tower 118 decimal 94, QNH 1014, Russian Air 6311, what do you begin? Tower 118 decimal 95. 118 95. Solo 04, livre direito, solo 121 decimal 9. Decola da 17, com curva direita, corredor axé. Acione no transponder 0125. Controle APR 120 decimal 8, Mike Eco Delta. Taxi decolagem, torre 118 decimal 95, Mike Eco Delta. Maduro, bom dia, o Channel 6250, livrou instruções. Bom dia, Channel 6250, livrou via Fox, Taxi, via Alpha, reporta antes da Juliette. Tá, fez algumas chamadas, não teve resposta, por isso que transferiu, obrigado. Nada. And Salvador American 980 request fly direct Erica Drew. American Line 980 request consistent request being 125.45, unable 126.85. So 125.45 and 126.45 American 980. Bravo, Bravo Hotel, ao controle. No Farol da Barra, desça para 500 pés, é o ajuste 1904. Informação em curso é a Mike, só um minuto para copiar. É 6250, ingresso Juliette para o portão 03. Ingresso na Julie para o 03, ouve o Chanel 62. Cinco, é o Saulo. Escuta. Confirme o nível solicitado para ele, Elis. Não. Chanel 6311, clear to line up and take off 4110, wind 110 degrees, 12 knots. Clear to line up and take off for Chanel 6311. 595, cópia. Pronto, cópia. Autorizado Lierros, nível 140, V-Golf 677, decolagem da 10 com curva à direita no perfil da Coral. Acione no transponder 0263, controle APL 120.8. Autorizado 140 Lierros, Golf 677, decola no 050 à direita, saída Coral, transponder 0263 e o controle 108, trip 5595. Tá correto, me pronto, para o pushback, acionamento no pátio 3 do 5595 da trip. Tamara, boa. Paulo Salvador, bom dia, voo no 983, quem dá mais que 360 Guarulhos. Que confere o 9983, prepare da Eule da Bride, agora de cópia. Da Eule da Bride, não se escuta, 983. Oceania 6311, Arbonne 209. Call the Salvador Approach frequency 120.8. Salvador Approach 1208, Oceania 6311, bom dia, obrigado. Salvador Approach, Oceania 6311, bom dia. Oceania 6311, with a contact time to 4360, dial the path. Maintaining the L departure, climbing to 360, and F6311. F6311, fly leader position. We'll fly leader position, thank you, 6311. No 983, cópia. Proceda no 983. Autorizado, São Paulo, Guarulhos, nível 360, decola da 10 com curva direita no perfil da Dael, Leda, Bride, intercepta pelo Zulu, nomeia até Brava até o Zulu, após direto trive e após conforme a rota do plano. Acione no transponder 5470, controle 120.8, é o Gol 1983. Gente, autorizado Guarulhos, nível 360, decolada 10 com curva direita, perfil da Dael Leda Bride, a 3 Zulu 16, Bravo Hotel Zulu, trip conforme 5470, 12080, voo 1983.